momentos de mais pura crueldade, pelas madrugadas ou andando, e vejo a realidade. Vendo momentos de mais pura crueldade, pelas madrugadas ou andando, e vejo a realidade. Mundo esquecer pessoas se corroendo por essa vida que hoje está vivendo. Passa o seu dia sendo contrariado pelo sistema com demagogia. Muitos manos sem tendo o que comer, vivendo debaixo da ponte sem saber pra onde correr. Caiu na ilusão de norte a sul, não achou nada, não morou meu. Foi sofrido e só perdeu, bate arrependimento de pensar em luxo e cair sufocado. E hoje podia ter sua família ao seu lado. Lágrimas que caem no chão, uma amargura ruim de derrota no coração. Uma vida que os palhaços na pele um dia nem quer passar e viver nela, muito menos pensar. Vivendo o apartheid, sendo pobres, coitado pelo mundo, sendo desprezado. As pessoas têm até me chegar perto, fez fazer algum mal sem ter na mente que no bolso, mano, não tem um real, não tem nem aonde tomar o seu banho. Quando vão dormir, se encobre pelo sonho, sem ter o que vestir, nem saber pra onde partir. Tem muito mano com bom estudo, faculdade, ainda é novo de idade. E quando uma emprega é recebido com maldade, não tem o que escolher, tem que viver essa realidade. Mulheres do seu corpo utilizando pra sobreviver, de posto em posto no risco de ter doença com você. Os seus filhos desde pequeno com o crime vai aprendendo. Cansado, revoltado, foi ideia ruim no pensamento. Nas escolas são desprezado e tem um mau estudo. Professores ficam meses de greve, é um absurdo. Mas é desse mundo que nasce a verdadeira revolução. Dos guerreiros exemplar, Nelson, Malcolm, enfim, da favela e ilustre. Poetas do tempo como Shakespeare. Mas tem que ter ideia forte. Guerreiro que vai em frente e não espera sorte. Vivendo entre sonhos e feridas, usando a cabeça e achar a saída. Achar a saída. Vendo momentos de mais pura crueldade, pelas madrugadas ou andando, e vejo a realidade. Vendo momentos de mais pura crueldade, pelas madrugadas ou andando, e vejo a realidade. Pensa no que fez pelo seu passado, de sua casa com sua família, ter se orgulhado com um bom emprego. Hoje nas calçadas, vielas e becos, sentimento sofrido, gelado e adormecido. Pessoas que vejam mais não ajudam, xingam e tem dó dessa vida dura. Fica com o coração partido vendo o menino mendigando por comida, se lamentando. Grandes empresas pensam em vender, mas quem é que vai ajudar os meninos pobres no estudo se erguer? Esses pensamentos vai mais além, pare e pense você também. Quem não quer uma casa muito boa pra se esconder da chuva na boa? Pessoas olham pra eles como se fossem nada, infelizmente ou desrespeitam, passam mal com o frio da madrugada. Mas quem é que vai orar por eles? Ou quem sabe cuidar deles? É triste sobreviver entre o frio e a maldade, sentimentos que soma dor. Na verdade, quantas lágrimas derramadas entre o ódio e a coragem. A vida continua e o tempo passa, criança se luta na rua, pensamentos negativos, mas hoje ele não queria mais estar vivo. Vendo famílias alegres, de longe ele observa, seu coração se entristece por não ter quem abraçar. Sem esperança de poder dormir e tranquilo acordar, não vejo sorriso nos farol, a não ser humano pobre implorando um real. Nas noites deitados na calçada, felicidade enfraquecida, amarga, implora dinheiro pra ir na quebrada. Sem amor, sem futuro, sem vida e mais nada. Marcas em seu rosto, cicatriz, olheiras de tanto choro. Grande, sem banho, fedendo, mas ele não queria isto tudo ao mesmo tempo. Nas noites difíceis, de gole em gole, ele se adormece, acorda no outro dia apanhando, jamais se esquece. Moleques e mendigos de rua escutam críticas que não merecem. O mundo seria melhor se cada um engatilhasse a sua inteligência e não o ódio. O mundo teria mais simplicidade se cada um usasse a sua humildade. A humildade. A humildade.